Ninja Danado. Que foi muita água mesmo, mas ó, agradecer pela potência, inclusive pelo carinho de vocês. E não é a chuva que vai parar o aniversário de Portel, não, família Pop! Até porque eu digo o seguinte, ó, quando Deus manda chuva, a gente tem que dizer assim, ó, obrigado, meu Deus! Eu digo 5, 4, 3, aí vocês gritam bem forte, obrigado, meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Eu quero vir mais forte, mais uma assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado, meu Deus. Sim, sim. Esse show é pra vocês, sente só como é que é! Turn down! Turn down! Joga aí uma camisa, uma toalha, alguma coisa aí. Os jovens do Mix. Vira mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Marinho, puxa aí, eu quero ouvir assim, ó. Parabéns, Portel, 258 anos. É Pop na veia. Você. Se tiver alguém do Flamengo aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem é do Flamengo. Se tiver alguém do Paysandu também, levanta a mãozinha. Se tiver alguém do Clube do Remo, levanta a mão. E agora só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, que Juninho tá filmando tudo, ó. Tá filmando tudo, tudo. E quem lembra dessa aqui? Você está tão longe, porque você não volta. Diz aí. Meu amor te peço, meu amor te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor tu és, meu amor tu és. E assim, ó. À noite as estrelas iluminam meu quarto. Chuva. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Mas eles querem, Juninho, uma música assim que eles cantem de verdade. E o DJ Ellison faz isso pra vocês. Sente só. Pense em ti. Vou ficar o quê? Vou ficar maluco. Sem você. Sem você, amor. Vou estar perdido, baby amor. Oh, oh, oh. Eu confesso, sou teu homem e confesso todo dia. E te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, eu quero ver o vício. É assim, ó. Sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. E diz assim, bem forte, ó. O Super Pop é meu vício. Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Família Mil Grau! Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Não tô entendendo, mexeu, mexeu, parou. Tá caixota dela, vai. Para bora do celular, quero filmar uma parada. Felipe, baile de favela, que a Marconi é. Quero ver a galera. São Rafael é baile de favela. E os menores preparados pra fuder caixota dela, vai. Apaixonado por isso. Parabéns, Portão! Dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói. Joga o bracinho pra cima e diz: ei! E as famílias meio do águia. Toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma, toma, toma, bicada. É, quem diria, hein? Toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você é presa nas garras do águia pra virar sua. De montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davis e Landinho. Aí galera, vai aí galera, gostosinha, pop live no comando. Minha águia dá o gritinho. Mas assim, ó, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. É, quem diria, né? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Desse jeito mesmo. Você vem nascer sequência e faz do jeito que esse mim. Você vem na sequência e faz do jeito que esse mim. Faz essa sequência, senhor. Isso é que é bonito, ó. Obrigado, meu. Uma senhora aqui, ó. Isso mostra que o show não tem idade, é pressão e a família gosta, né? É por isso, Paulo Ferreira, que o pop não pode deixar de vir a Portel. E se depender de você, eu sei que não falta, não. Só quem gosta dessa música, joga o bracinho pra cima e canta bem forte. Canta, vai! Quero ouvir, quero ouvir. Só começar por aqui que fica legal, ó. Acho que paro de pensar em você. Diz assim, diz. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama, chama, chama. Me chama. Você, e assim, Vivi, é o ai aqui, grita bem alto. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Aí, Emerson, já com a gente, meu amigo Bebezinho. Alô, bebê! O que você fala, Vivi? Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Super pop. Agora dá um sorriso aí, vai. Porque hoje é aniversário da sua primeira dama, a nossa amiga Fernanda Tavares, a Fernandinha do Pop. E ele veio direto de Belém pra comemorar esse aniversário, então dá ali, Alisson! Deixa que eu peço. Quem é que gosta do escurinho? Bota o bracinho pra cima. Só quem gosta do escurinho. Do escurinho. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as suas mãozinhas pra cima. Agora faz o seguinte. Quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima assim. Bota as duas mãozinhas pra cima. As duas mãozinhas. Quem dá valor em Portel, quem é filho da terra, bota as duas mãozinhas pra cima. E agora acompanha a luz aí, ó. Direita, esquerda. Olha como é que tá bonito. Direita, esquerda. É um mar de gente, meu irmão. Filma isso. Esquerda. 1, 2, 3. Acende tudo. Meninas têm um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? E deixa no aquecimento, que ele vai virar. Mãozinha pra cima, ele vai virar. E deixa bem baixinho. Quem é que sabe essa aqui, ó? sei. Quem é que já tá no clima do carnaval? Bota as duas mãozinhas pra cima assim, ó. Então bora lá. Primeiras mulheres solteiras botando a mãozinha pra cima. Só as mulheres cantando agora. Só as mulheres cantando. Um, dois, três. Agora só os homens que gostam de mulheres. Agora mistura tudo, homem com mulheres, homens e mulheres misturando tudo. Bora, no 3, no 2, no 1, vai! Bota pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Dedinho pro céu! Equipe João Live. Eu chamava assim, minha mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, eu nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos era ficha, caiu forte. E o que ele gera, João? O nome do meu lado eu não quero perder. Nem mais. 2015 acabou. E o Nandinho. E o meio-dia também, meu irmão. Simone e Nenê. Maninha, chega aqui, por favor, Maninha. Seu poder. noite, bora dar uma esquentada na galera que tá frio, Lugão! E quem tá feliz, joga o bracinho pra cima e vai batendo na palminha da mão, palminha da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Eu tô solteiro! Eu tô solteiro! Quem vai chegar em casa muito chapado hoje faz barulho! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Tem alguém que torce pro Flamengo aí, tem? Joga a mão pro alto, aê! Bate na palma na mão, bate na palma na mão, a torcida do Mengão, bate na palma na mão. Sai do chão! Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito bandeira, eu não quero dinheiro. Eu quero amar sincero, é isso que eu espero. Do amor de Deus. E nesse final de semana, quem vai parar só na segunda-feira? Bota a mãozinha pra cima. Eu vou voar. Vamos pular, vamos pular. Bora pular pra esquentar. Não tenha capricho, algo que me jogue no lixo. Você não adoraria, um vento que me leve pro céu. Eu vou voar. Eu quero esse amor, eu me conheço em algum lugar, meu bem. Boa, boa, boa, boa. Eu vou voar. Tem alguém que torce pro clube do Remo aí? Bate na palminha da mão, palminha, palminha, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, Remo. E a torcida do Paysandu faz barulho. É bicolor, é bicolor. E quem torce pro Flamengo sai do chão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Joga na mão! Obrigado, meu parceiro! Beck! Aliás, o Sandrinho, o Beck! Toda a GDB, a galera do Beck aqui com a gente! E se a canoa não virar, olê, olê, olê. E se a canoa joga a mão pra cima, quem tá solteiro? Obrigado. Então vai, vai, vai, vai, vai, vai. E vai, amor. sabendo lá de um ouvinte de breves. Galera da Puma que... Vai desejar o meu amor. Eu sei, precisa me dizer que sim. E você nunca vai mentir pra mim. O teu olhar já revelou. Bota pra cima! Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo e despertar os sentimentos mais profundos. E nessa onda. Quem vai beijar muito nesse carnaval, bota a mão pra cima e sai do chão. Só dessa boca satisfaz. Vai. E vai amor. Só quem tá muito feliz sai do chão. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bate na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha, palminha. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje? Tem alguém cansado aí? Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e bebê. Olha aí o resultado, nossa, irmão, que chuva maravilhosa. Que beleza. Eu tenho fuso, tá proibido não tirar o pé do chão. Então toma, vai! Vai, vai, vai. Forte o amigo, vai, vai, na mão! Aí quando a gente fala em amigo, maninho, olha o nosso amigo Diego, parceirão, amigão! Aparece na hora, garoto! Alô, Diego! Alô, meu parceiro, Casa da Garotada! Nossa GDB também presente com a gente em peso no pop! Bora, Sandrinho do Beck! Você também, o Paulinho do Beck! Toda a galera aqui no pop em Portel! Brasil e André, vamos curtir! Então empurra, empurra aqui! Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra galera. Mas tem que responder. Bebeu água! sede. Olha, olha, olha, olha, água mineral. Quero ouvir mais alto, mais forte. Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Você vai ficar legal. Mais uma, vai, vai, vai. Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Com sede! Olha, olha, olha, olha! Água mineral! Água mineral! Água mineral! Água mineral do Pandião! Você vai ficar legal! Quem tá feliz aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Bora fazer uma brincadeira aqui com a galera, ó! Faz com a gente assim agora, assim, assim! Direita! Mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha! Esquerda. Mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha. A mãozinha vai assim, vai assim, vai assim. No meio. Peraí, peraí, não. A galera vai ter que fazer, que eu quero ver. Bora, bora agora. Mãozinha, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, quem tá feliz, quem é sincero e quem é safado, vai, vai. Direita. Esquerda. De novo, de novo, de novo, de novo. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Quem souber, vai curtir essa aqui. Vai, violino, mostra seu poder. Flash é um Havaí Vingadora. Carnaval 2016 é com pop, meu irmão. O grave tá batendo, o médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tá. Nossa amiga Gabi Carvalho também tá aí com a gente. Beijão pra você. Os que comandam vão no tra, tra, tra. E acelera, e tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Ai, os que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Os que comandam vão no tra, tra, tra, oh, oh, oh. Dá salinho pra mim. É a Vingadora do comando, vai. De tempo embora, tira o pé do chão. Ah! Depois vai ter muito. Valdinei, Gustavo, Denis, os seguidores do Pop. O nosso amigo Cava lá de Mosqueiro, da nossa garotada de Mosqueiro, também tá aqui presente. Um abraço pra você, valeu pelo carinho. É o Pop no aniversário de Porteiro. Obrigado, obrigado, família. Vamos descer, vamos comigo. Bora comigo assim, curtindo. O na Pop sem ele pino bumbum. Saúde da cacimbinha, rapaz, é brincadeira, moço. Não pode ser ele pino bumbum. É, no nosso jeito. Bora, Portel, que tá bom demais. Não pode ser ele pino bumbum. Eu gosto daquela rasgada, a rasgada. É nosso jeito. A rasgada é assim. Ai, ai, o bumbum. Sustentação de verdade aqui, rapaz. Vamos lá, Júlio. Os amigos do Celso também estão aqui presentes. Curtindo o Pop Live na mão. Que legal, garoto. Vai ligar pras novinhas. O Lohan Pancadão e toda a equipe, os abusados, chegando agora aqui no Pop. Rei da cacimbinha, desde a época do cruzeiro. Eu sou pura tentação, eu só bebo 51, mas na conta tem 1 bilhão. Sou o rei da cacimbinha, meu nome é Johnny Falcão, meu nome. Bota meu CD pra colar no par. E assim, na Pop, sem eu limpo no bumbum. Pensa, não gosto de tirar onda, bico, eu sou gostoso, tá? Meu nome é Johnny Falcão. Antigamente, rapaz, não tinha nem Pop 100. Os amigos do Samirinho, do Camarote, do nosso deputado, Thiago Araújo. Tá todo mundo curtindo de montão, um showzaço do ar, aniversário de Portel. Pedi desculpa, mãe, aí que eu falei uma palavra, não tem problema não, né? Na Pop 100, no Pino Bumbum. Gostei dessa música, agora pode puxar a bola. E não tem chuva que segure o Zayger do Águia, meu irmão. O chapéu e pros meninos do Pop, meu irmão. Não tem chuva que segure os caras. Os caras são guerreiros. A criançada tá fazendo a dancinha do sapinho. A criançada tá fazendo a dancinha do sapinho. Galera do outro lado tá metendo o vazio. Pula, mexe, bate o chuve. E todos os loucos pro show. E também presente aqui no Pop, garoto. O Eber pula, mexe, bate o chuve. Santana, o sapo dançarino, ouvindo o som do gato vazio. E o galera do outro lado, tá metendo o passinho. Pula, mexe, bate o pé. É na dancinha do sapinho. Webe, webe, pula, mexe, bate o pé. Vai, vai. Vai, vai, vai. Olha que o Eber pula, mexe, Águia de Fogo.